Essa puta da policial no motivo desenganada. Tem nenhuma referência da lua, da lua, da lua, do fada velho, fuma da cama. O amor é ritual que já me orgulhava. Faz em mim cana, tá bem, me fada uma, tudo bem, menina da cama. What do you mean,